Alô, criançada, Thiago chegou melhor que seu tia-vô. Bora jogar bola e fazer gol, polícia e ladrão, popopô. Bolas do dragão, anime mais louco. Gordinho, preto, sim, ô popô. Se chorar, leva soco no coco. Carequinha, curir e fingir de morto. E mais grandinha aí, enterra o corpo. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Thiago, conhecido intergalaticamente como Thiago, o melhor rapper branco aqui da rua. Quero dar os parabéns pro AD por esse podcast que é uma bosta e eu gosto bastante. É como uma coprofilia auditiva. Eu sou sempre para dormir chapado de antipsicótico. E AD, eu já te falei, né, cara? Você tem potencial, para de tocar trombone e vai fazer seus lixos direito. Tem que ter podcast toda semana. Pode me chamar aí para participar que eu posso iluminar com a minha sabedoria as cabeças desses animais silvestres que estão ouvindo aí. E lembre-se sempre, querido Adenilson, sucesso sempre, humildade nunca. E é isso aí. Podcast ósseo, vida lixosa na madrugada. Dois anos dessa merda aqui. Cara, já devia ter gravado isso aqui há um bom tempo. Tô há mais de uma semana atrasado nesse especial de aniversário. Mas a maioria do tempo eu não consigo gravar. E também é falta de vontade, falta de disposição. Mas também é impossibilitado por diversos motivos. Tipo, não consegui 10 minutos de paz e silêncio, por exemplo. Porque eu moro no inferno, moro num cubículo que aqui em frente passa carro e moto o tempo todo. Mas é isso aí, feliz aniversário pra nós. Ao som de... qual o nome dessa música? Eu esqueci o nome dessa música, cara. Mas estamos aí, né, envelhecendo na cidade. 2 anos. Quem diria que eu ia chegar aqui? Tudo bem que foram 2 anos que eu gravei pouquíssimo. Tem vários podcasts novos aí com menos de 1 ano que tem infinitos episódios a mais que o meu, mas isso não importa, cara. Esse ano é o ano da fama. Vamos chegar ao auge aí, né, bicho? Fiquem com essa música. Dia 30 de abril, eu devia ter postado isso no dia 16, mas não deu, cara, não deu. Tô aí há 14 dias atrasado e aí provável que eu só poste isso amanhã, porque eu ainda vou ter que editar isso e eu tenho que fazer minhas coisas ainda. Então, cara, é isso aí, como foi seu mês, como está a sua vida. Cara, eu tô engordando porque eu tô a pessoa mais sedentária possível. Eu chego tarde e só como e deito. Então, cara, isso é meio foda. de madrugada, eu levanto, eu como alguma coisa e volto a deitar. Sabe, isso é foda. Preciso começar a praticar alguma coisa, começar a correr. Mas fica aí um pensamento, cara. Se bater em mulher fosse esporte, com certeza eu não seria sedentário. Aí pessoas vão ouvir isso aqui e vão denunciar, vão falar merda. Cara, infelizmente, uma coisa que eu não queria é que isso aqui chegasse aos ouvidos do público da minha cidade, que é uma cidade pequena. Então, se uma pessoa ouvir e espalhar isso, pode dar merda. No vídeo que eu gravei, o Pensando Skylab, o piloto, tem uma cena em que eu digito com um pênis de borracha. E teve um pessoal daqui que viu esse vídeo e sabe, cara, o pessoal é muito doente. Eu fui parado na rua. Pô, e aí, onde que tu arrumou aquela piroca? Sabe, é pergunta tão irrelevante, né, bicho? Pra quê? Imagine se chegar aos ouvidos dele o resto das merdas que eu falo. Tudo bem, né? Não é algo que seja controlável. Se não divulgar não foi o suficiente, não divulgar para o público daqui não foi o suficiente para manter em anonimato, não posso fazer mais nada. Mas o pessoal daqui é meio doente. Teve um pessoal também que ouviu aquele que eu falei sobre o suicídio de um amigo meu, sabe, foi chamado de monstro, um monte de merda. Só que o pessoal pega trechos isolados do que eu falo e ignora o resto, sabe? Falo 30 minutos, falo 20 minutos, mas o pessoal pega aquele 1 minuto, aqueles 30 segundos que eu falo algo absurdo pra eles e enche um saco. Isso é chato, cara. Isso não queria. Pô, já tanta coisa que enche o saco na vida, ter mais essa. Mas vamos lá, agora não é momento pra tristeza. Momento pra ócio, momento pra muita alegria. Alegria e ócio podem ser até, sei lá, antagônicos. Porque, sei lá, alguém ocioso não deve estar muito feliz. Mas hoje é dia de felicidade, dia de alegria, dia de soltar fogos, dia de bater parabéns. Uma das coisas que eu queria falar hoje é sobre um grupo no Facebook que eu estou. Não sei quem me colocou. Mas é. Cara, eu sinto nojo desse grupo. Tudo bem, algumas coisas que eles postam e falam eu concordo. Boa parte das coisas. Cara, mas me dá muito nojo. Primeiro que eles. Quem usa denominações como alfa, beta, ômega, pra mim já não tem meu respeito. Quem usa essas denominações e leva realmente a sério. Cara, esses metedores de real. Ah, debulhei. Cara, você não tem meu respeito. E é um pessoal que é fracassado. Mas até aí tudo bem, porque 90% do mundo é fracassado. Só que o pessoal, primeiro, eu fico com raiva porque eles culpam tudo, menos eles mesmos, por serem fracassados. Eles culpam literalmente tudo. Tem umas denominações que até hoje eu não entendi. Mas é. Tudo termina com let. Manlet. É uma pessoa que é baixa, um cara baixo. Pra quê? Não é tão simples falar, um cara é baixo. Não, a manlet. Eu não entendo essas merdas. Eu printei um comentário de um cara aqui. Vou ler. Sou José, tenho 23 anos, órfão de pai e mãe desde os 18. Sou suicida. Cara, não diz isso, mas que merda, sou suicida. Se tu tá vivo, tu não é suicida, cara. Tu pode ter tendências suicidas, tu pode ter um pensamento a favor do suicídio, até aí tudo bem. Eu tenho pensamentos favoráveis ao suicídio, mas, porra, dizer sou suicida, isso é, cara, não força a barra. Observador e amo mentes inteligentes. Entretanto, há algumas almas que me trazem uma luz interior incrível. Simplicidade e humildade valem muito mais do que qualquer riqueza bem material. Dou mais valor a uma bela conversa e uma boa companhia que ser premiado na loteria. Tu fala isso porque tu nunca ganhou na loteria, velho. Você nunca vai ver qualquer pessoa que ganhou na loteria falando isso. É simples, tu nunca vai ver. A vida, em meu ver, é um ciclo intercalado de dor, sofrimento e uma pequena, mísera parte de falsa felicidade como recompensa. Tá certo? Eu não sou deísta, muito menos... Aliás, cara, tô muito analfabeto. Muitos me chamam de ateu. O que me encanta? É coisa simples, sorriso, sinceridade, desapego a bens ou busca por poder aquisitivo. Sou vestibulando de medicina, independente e com a mente um pouco à frente dos meus 23 anos. Cara, eu não aguento esse pessoal que se acha à frente do seu tempo. Pessoas que são à frente do seu tempo não admitem que são à frente do seu tempo. É, cara, tu acha que Nietzsche fala, ah, não, eu sou à frente do meu tempo. Eu tenho 30 anos e eu sou à frente do seu tempo. Não, Nietzsche tava sofrendo porque foi rejeitado pela Low. Então, brother, se tu diz isso, nasci no dia 9 de 94, sou virginiano. Cara, qual a necessidade de falar assim? Ah, eu não uso celular. Esse é um ponto interessante. Eu não uso celular. Só que na foto do perfil dele tá com um puta iPhone na cara, tirando aquelas fotos no espelho. Então, brother, tá errado isso aí. Algo de errado não tá certo, algo tá muito errado isso aí. Se tu não usa celular, tu não usa celular, tu não devia nem tá postando isso. E teve outro cara que postou, eu vi isso hoje. Eles usam também esse, chamam de Clayton. Que Gol é carro de Clayton, carro de gente fracassado. Porra, se é carro de gente fracassada, eu queria muito ser fracassado pra ter um Gol, bicho. Porque eu ando a pé pra todo canto. Minha casa fica na casa do caralho, no fim do cu da cidade. E eu tenho que ir todos os dias pro centro a pé. Cara, e pior que o cara diz isso, mas ele também não tem carro. Então, porra, eu queria muito ter qualquer meio. Eu queria ter uma bicicleta. Mas não, diz, não, é coisa de Clayton. Cara, cala a boca. E tem uns caras que... Sim, e o pior, eles todos se chamam de betas e fazem como se fosse uma competição pra ver quem é mais beta, sabe? Um argumenta, não, porque eu sou feio e baixinho. Outro fala, não, porque eu sou feio, baixinho e pobre. Outro fala, não, eu sou feio, baixinho, pobre e trabalho num emprego merda. Não, eu sou feio, baixinho, pobre e trabalho num emprego merda e... Sei lá, eles vão... Sabe, cada um... É uma disputa pra ver quem é mais beta. Cara, qual a necessidade disso? Aí tem um cara que sempre posta foto de umas gurias super bonitas. Tipo aquelas... Umas russas. Umas gurias gostosas pra caralho. E diz, eu sou um trabalhador, uma pessoa de bem. Eu merecia essa guria. Não, cara, tu não merece nada. Se tu tá se lamentando desse jeito... Em um grupo de Facebook, ao invés de ir trabalhar, ao invés de fazer qualquer coisa pra alcançar o mínimo que seja, tu não merece nada. Então, pior que eles todos falam isso. Não, porque eu não trairia, então eu mereço uma 10. Eles ainda usam isso, 10/10. Cara, não. Não, para com isso. Cara, é vergonhoso. Vergonhoso. Eu sou um puta fracasso em tudo que faço, mas esse podcast é um claro exemplo disso. Cara, mas eu não tô me lamentando por aí, porque a culpa disso aqui ser um fracasso é minha. Eu não tô falando, não, meu podcast não faz sucesso porque eu sou pobre, sou baixinho, sou feio, sou qualquer coisa. A culpa é minha por não ter talento nenhum. Mas os caras não. Os caras acham que o mundo deveria ser belo e tudo. E eles dizem, Black Pill, tomei uma. Meti a real. Cara, como tu mete a real e vive falando umas merdas dessas? Só queria deixar aqui minha indignação com esse grupo. Eu queria ter printado umas coisas, só que eu esqueci. E agora não dá mais tempo de printar e voltar a gravar. E eu tenho um monte de coisa pra falar desse grupo, mas eu esqueci. Eu vou falando. Mais coisas que vou vendo nos próximos episódios. Mas eu acho uma merda isso. Bro. being a redneck, white bread, chicken shit motherfucker. Wait, that's a lie. That's a goddamn lie. Get him out of here. I want justice. Get him the fuck out of my face. I want justice. Out right now. Fuck you, you black motherfucker. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Salve, salve, confraria! Hoje, com imensa alegria, que eu venho aqui festejar junto com vocês aí. Estou esperando aí uma tacinha aí de champanhe para comemorar, porque hoje eu venho celebrar os 2 anos de aniversário do Podrecast, que agora é Podrecast Ócio, mas antigamente era o Podrecast Nilista, que inclusive eu dei uma entrevista na época que era o Podrecast Nilista, mas agora ele é Ócio. E a gente tem que respeitar, né? Porque agora, com essas novas épocas aí de gêneros, a pessoa é o que ela se definir. E, portanto, eu sou um cavaleiro do Zodíaco e eu não sou mais o Hernani Carreira do Sociedade Primitiva. Meu nome agora é Ioga de Cisne e eu sou um cavaleiro de bronze, tá ok? Vim passar aqui para dar meus parabéns. Parabéns, Adenils. Parabéns. Podrecast Ócio, finado Podrecast Nilista, e venho convidar oficialmente o senhor para dar uma passada lá no meu programa e participar lá para contar belíssimas histórias de fossa. Podrecast Ócio, vida ociosa na madrugada. Alan, o que é que tá acontecendo no mundo? Interessante. Ah, lançou aquele filme dos Vingadores. Eu não vi nem envolver, porque, cara, eu odeio filme de herói. Esse filme de super-herói eu acho uma merda. Mas um filme que eu assisti esses dias e achei bom pra caralho é Um Dia de Fúria. Um filme antigo eu não conhecia. Eu descobri ele aleatório no YouTube, tava vendo os vídeos. Aí eu vi um trecho, que é o trecho em que um cara vai pedir esmola pro cara. Sabe, o cara, tudo bem, tá de camisa social, gravata, e com a muleta na mão e a bolsa na outra. E o suposto mendigo vai pedir uma esmola pra ele. Só que o cara tá tão fudido quanto ele. E esse filme é do caralho, bicho. Esse filme tem várias cenas icônicas. Tipo, assim, se você não viu esse filme, veja. Eu vou gravar um videozinho pequeno só. Porque agora eu vou começar a fazer mais essas coisas de videozinhos pequenos. Porque eu tô, como eu já falei, eu fico meio impossibilitado de gravar um podcast, por mais pequeno que seja, por mais que tenha, sei lá, 20 minutos. Eu tô meio impossibilitado, então eu vou gravar esse vídeo fazendo uma análise desse filme. Porque, sério, eu achei muito do caralho. E tudo que ele queria era... Eu vou dar... Sei lá. Odeio esse pessoal que... Odeio spoiler. Esse pessoal do Guerra Infinita. Tomei spoiler que Homem-Aranha vai morrer. Cara, eu adoro spoiler. Por mim, que dê spoiler. Porque se eu ver... que o filme é uma merda, eu vou economizar 2 horas da minha vida. Eu não vou ver aquilo. Mas, cara, esse filme, Um Dia de Fúria, ele vale a pena. Né? Vale a pena. Tipo, o cara é cheio de ódio no coração. Nisso, eu identifiquei com ele. Porque eu sou cheio de ódio no coração. A diferença é que ele tem culhão, ele tem coragem pra botar isso pra fora. Eu não tenho. Eu sou um viado fresco, medroso. Por isso eu não tenho esse culhão de botar tudo pra fora. Mas ele tem. Ele é um herói. Ele, sei lá, se envolve em briga. Entrou numa lanchonete pra pedir um café da manhã. Aí não estavam servindo mais. Porque tinham passado 7 minutos do horário. Ah, não, a gente só serve café da manhã até 11h30. Ele ficou puto, ele puxa uma arma e e obriga os caras a servir café da manhã. Tipo, sabe? É muito do caralho esse filme. Assista. Eu vou fazer uma análise completa disso, brother. Give a look, then you make a face. Ain't your love but a trade. Pretend you dance and make my day. Ain't all joy but a waste. I know you all. Salve peregrinos, aqui quem fala é o Quill McGuinness do Quillcast. Tô aqui para parabenizar aí esse segundo ano do podcast Ócio. Um forte abraço aí para todos vocês. Ainda mais pro Adenilson, né, que sabe como é que é ficar gravando sempre. É complicado, nem sempre dá ânimo. Eu mesmo aqui, o Quillcast tá meio parado porque eu tô fazendo outras coisas. Mas é isso, cara. Desejo aí sorte a você nesse segundo ano, que venham muitos mais aí. E que continue firme, né? Fazendo o que a gente gosta, que a gente, né? Tá aí pra entreter todo mundo aí, pra galera ouvir, opinar. Eu acho que o podcast, ele deu essa ampliada, né? Nessa difusão de conhecimento, de até para as pessoas se conhecerem e tudo mais. Eu fiz muitas amizades depois que eu comecei a gravar o podcast. Eu conheci muita pessoa, gente boa, muitas pessoas legais, assim. Então é algo que eu não me arrependo de ter feito, não me arrependo de ter exposto a minha opinião. Eu conheci pessoas que pensam igual a mim, pensam parecido, ou até mesmo discordam e gostam de conversar e dialogar. Isso é muito importante nesse meio do podcast aí. Então é isso que eu queria dizer. Um forte abraço aí para você. Podcast Ócio, vida ociosa na madrugada. E agora, é provável que eu isso vá ficar. Eu planejava fazer tipo um especial 2 horas com convidado e tudo, mas como nada dá certo e eu tô muito sem tempo, vou ter que encerrar daqui a pouco. Então vai ter que ficar curtinho mesmo, vai ter que ser assim. Mas eu postei no grupo para alguém fazer alguma pergunta que quisesse ser respondida. E o Léo, cara, pô, mandar um abração pro Léo. Me ajudou pra caralho, Léo, bicho. Me ajuda pra caralho. Dê dicas para quem quiser tentar aprender algum instrumento de sopro. Cara, dicas sobre instrumento de sopro. Principalmente, vou fazer o meu método de ensino. É o método que eu uso para ensinar na escola de música. E que o próprio mestre usa para ensinar. Primeiro, aprende-se a parte teórica, o básico. Aprende-se a ler partitura. Aprende-se formação das escalas iniciais. O método que se usa aqui para ficar mais fácil o entendimento do aluno, isso claro, se for um iniciante que nunca teve contato com música, ele começa com a flauta doce. Até uns tempos atrás não era assim, ele já começava com um instrumento que ele queria, que era um trompete. Você começava um trompete, só que aí com o tempo mudou de maestro. Antes o maestro daqui era de Marechal. Ele teve que sair, aí o mestre daqui mesmo assumiu. Desde então, o método de ensino mudou, melhorou bastante. Antigamente era muito deficiente de iniciantes, porque o antigo mestre, ele ia no, é antigão, então ele ia no chumbo grosso, cara. Você tinha que aprender na marra, e é muito difícil para iniciante. Então, para simplificar, de uns tempos para cá, o aluno inicia com uma flauta doce, que podemos dizer que é o instrumento de sopro mais fácil que temos. Então é isso. E aí, depois que você tiver algum domínio dentro da flauta doce, você vai escolher qual instrumento você quer, se quer instrumento de bocal, se quer instrumento de palheta. E aí sim você vai começar a estudar aquele instrumento. É muito importante você ter um professor, você ter alguém que guie você nesse aprendizado. Mas dá pra ser autodidata nisso, cara. Dá pra você só com internet, só... Tem vários métodos PDF muito antigos que são ótimos para trompete. Eu passo para os iniciantes de trompete o Arban, que é um método bem antigo e é maravilhoso. Mas com alguém te auxiliando, fica muito melhor, cara, porque você não vai cometer os erros básicos que eu cometi no início, porque não tinha essa pessoa para dar suporte. Conte-nos como foi o teu processo de aprendizagem com estes tipos de instrumento. Cara, eu comecei com 8 anos a tocar flauta doce. Depois eu fui passando pelos outros tipos de flauta. Temos a flauta doce soprano. Eu esqueci de comentar. Você começa com a flauta doce soprano, tem várias. Comecei com a soprano, aí depois passei para contralto, só que na época meus dedos eram muito pequenos e a contralto é maior. Então não alcançava a última chave. Então eu tive que passar para sopranino, que é a menor de todas. Tipo, é a que eu mais gosto. E depois disso, cara, eu entrei na filarmônica. E eu queria clarinete. Eu queria tocar clarinete, cara. Eu queria palheta. Só que aí eu vi um cara tocando. Eu lembro o solo, cara. A música era Carinhoso, e no arranjo daqui, ela é toda solada a trompete. E quando eu vi aquilo, eu me apaixonei, cara. Era um trompetista de Marechal, que sempre vinha pra cá, porque aqui não tinha um trompetista solo, não tinha ninguém preparado pra isso. Até tinha, mas estava afastado da banda. Então, cara, eu achava... Quando eu vi aquilo, eu me apaixonei. Eu pensei, não, é isso que eu quero pra mim, viu? Eu quero tocar trompete. Desde então, eu comecei a tocar trompete. Eu amo trompete, cara. É, tipo, até consigo tocar outros instrumentos secundários. Mas meu instrumento é trompete. De bocal, é trompete. E eu lembro que quando o mestre de Marechal saiu, consequentemente, esse trompetista não veio mais. Então, eram 4 iniciantes que tinham na banda. 2 mulheres, eu e outro cara. As duas mulheres... Era vergonhoso as duas mulheres, cara. Elas não tinham... não tinham paixão nenhuma, não tinham comprometimento nenhum, não tinham nada, cara. Eu ficava puto com isso. E elas, tipo, cagavam pra tudo, mas estavam com o instrumento. Tava ali, né? Aí ficou pra ser decidido entre eu e esse outro cara. Quem ia tomar a frente do... Porque é dividido em vozes, né? Primeira voz, segunda voz, terceira voz. Normalmente os solos ficam pra primeira voz. Esse outro colega, ele tem vergonha, cara. Ele não consegue solar porque ele diz ter muita vergonha. Então por isso eu tive que me forçar a aprender na marra. E quando tinha esse cara de Marechal, a gente se escorava nele, porque ele, sabe, ele destruía, ele tocava muito. Então a gente pensava, não, tem alguém que toque muito, então a gente vai ficar aqui na nova. Aqui, colidinho. Mas quando ele saiu, a gente teve que assumir o posto. E eu lembro que uma das apresentações que até hoje me marcam foi no Festival de Cultura aqui, que tocaram a música Carinhoso, a música que eu tinha ouvido o outro rapaz solar no trompete, e eu me apaixonei. E eu tive que solar na frente da banda, lá na frente, com o microfone, olhando para o público inteiro. Cara, minhas pernas estavam tremendo. Tem um vídeo dessa apresentação no YouTube, no canal do Maestro. Ele não tá completo, tá? Só um trecho. Mas tá a primeira parte inteira. Tava até chovendo esse dia, eu lembro bem. E, cara, eu tremi na base ali. Até eu cometi erros ali. Faz um bom tempo já. Eu cometi erros ali. Sabe, eu tive que desenvolver e criar coragem pra isso na marra. Porque eu também era muito tímido pra isso. Ainda sou. Só que eu tive que... Cara, eu tive que assumir isso aí. Isso foi essencial pra minha formação. Hoje eu só consigo gravar isso aqui. Só consigo falar sabendo que tem alguém ouvindo. Principalmente por isso. Hoje eu... Sei lá, a gente se apresenta pra... Às vezes pra ninguém. A maioria do tempo é pra ninguém. A gente se apresenta. Mas quando tem algum público... Cara, eu tremo, mas tem que fazer. É isso, valeu, Léo. Valeu pela pergunta. Outro cara que perguntou, Nathan Prado. Quando foi que tu teve a ideia de gravar? Onde e como foi a gravação? O que te motivou a voltar? Cara, o que me motivou a gravar foi minha paixão por comunicação e na época minha vontade de desabafar, porque eu não tinha ninguém pra falar. Então eu lembro que era uma noite de sábado, quando eu gravei a primeira vez. Eu gravei em casa mesmo, sabe, com um headset de 10 reais. Ficou bem ruim, mas eu gravei, tipo, na época eu nem sabia que existia esse Audacity, essas coisas aí. Sabe, tem nas ferramentas do Windows 7, nas ferramentas tem um gravador de voz. Eu gravei com aquilo, cara, pra você ter noção de como foi largado mesmo. E eu passei um bom tempo gravando com aquilo. O que me motivou a voltar foi essa necessidade de falar. É, porque, cara, a maioria do tempo eu não tenho ninguém com quem conversar. Não tenho ninguém. Então, essa necessidade pra falar. E também eu gosto, cara, eu gosto de fazer isso. Apesar de a maioria do tempo não ter vontade pra nada, eu gosto de gravar. É uma das minhas paixões. Mesmo não tendo qualidade, mesmo minha dicção sendo horrível, mesmo eu admitindo que não tenho talento nenhum para comunicação, eu gosto de fazer algo que eu gosto. Eu escuto rádio desde pequeno, sabe? E eu sempre fui apaixonado. Tem um locutor aqui da cidade ao lado, Arapiraca, que é o Alves Correia. Cara, minha mãe sempre ouvia aquilo, o programa dele começa às 5 da manhã. E eu sempre ouvia também, porque eu sempre acordava. Então, cara, eu fui me apaixonando por isso. Ah, essas foram as únicas duas perguntas relevantes. O Elias perguntou, você sabe onde fica o Clare... Caralho, deixa eu ler isso aqui. Você sabe onde fica o Claripóbolis? Cara, isso é humor feminino, né? Isso é basicamente tudo que mulher sabe fazer de comédia. Ah, você não acha o Aristóteles? Homem não sabe onde fica o Aristófanes. Cara, se tu tá ficando com um homem que não sabe onde fica a porra do teu clitóris, pega a mão dele e põe lá. Sabe? Eu acho isso. Cara, isso é tão ridículo, velho. Mas não, as mulheres ficam. Sabe, tu vê que elas são extremamente burras. Eu vou usar esse termo mesmo. Extremamente burras. Porque, cara, só sabem falar isso. Sendo que é culpa delas. O corpo é dela. Então, caralho, se o cara não sabe, mostra pra ele. É tão difícil assim. Será que é difícil assim? Mas não, mulher é uma anta. Por isso que eu digo, cara, se bater em mulher fosse esporte, cara, eu seria medalhista olímpico. Eu não seria sedentário, tava fitness, tava gostoso pra caralho, porque eu ia praticar muito esporte. Então o Joseph Sampaio aqui perguntou, com quantos paus se faz um canoa? Bom, com o mesmo número de paus que eu uso pra comer a senhora sua mãe. Sabe, piada de... essas piadas de escola, cara, que todo mundo fazia, piada de mãe. Cara, isso também é chato, cara. Por que insistem em fazer isso? Mas pode ser legal às vezes, dependendo do contexto. Agora eu achei legal usar isso. Então é isso. Fiquem com mais uma mensagem de alguém aí. Sooner or later, sooner or later, you going to understand that. There we go. Nobody can live forever. Nobody will know how I feel. Nobody can give the answers. Olá, seres humanos. Aqui é o Thiago do canal Sozinho no Mundo. Acredito que a maioria de vocês devem me conhecer e eu tô aqui passando rapidamente só para mandar um salve para todo mundo que tá ouvindo esse podcast. o Mana de Nilson do Podcast Ócio, ou Aids Nilson, sei lá, pediu pra eu mandar um áudio rapidinho, mandando um salve pra todo mundo que tá ouvindo, já que é um especial de 2 anos do programa. Então, cá estou, mandando um salve pra todo mundo que tá ouvindo. Um salve também pelo Adenilson, obrigado por ter me chamado pra fazer uma rápida participação nesse podcast, que na verdade eu mesmo nem sei do que se trata, o que ele vai fazer nesse especial de 2 anos, mas eu espero que saia algo bom. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast que o Adenilson está fazendo e postando e sei lá. E qualquer coisa passem no meu canal ou não, e enfim. É isso aí, um salve para todo mundo que está ouvindo. Até a próxima e espero ainda gravar um podcast junto com o meu mano Aids Nilson. Seria da hora a gente trocar uma ideia num podcast assim específico para a gente trocar ideia e tal. Depois eu vou conversar com ele sobre isso. Mas enfim, um salve aí para todo mundo. Podcast Ócio. Calma aí. Caralho, mano. Puta que pariu, eu sou muito lesado. Podcast Ócio, vida ociosa na madrugada. Beijo. Após essa bela mensagem, fico por aqui, tenho que finalizar, tô puta sem tempo, mas é isso aí, bicho. Cara, eu odeio prometer que vou fazer coisas, porque sempre que eu prometo fazer alguma coisa dá errado, sabe? Quando prometi gravar com o Leandro Ramos, deu errado. Quando prometi fazer um puta podcast massa de especial 2 anos, deu errado, sabe? Então eu prometi gravar com frequência, tá dando errado. Então eu não gosto de prometer, mas eu acho que talvez agora engrene isso aqui. É a 10ª vez que eu falo isso só esse ano, mas agora vai. Fé no pai que é isso aí. Agradeço muito a todos vocês que ouvem isso aqui, seja você que ouve desde o início, seja que você começou a ouvir hoje, seja você que ouve, sei lá, há 2 semanas. Muito obrigado a você que ouve. Cara, se você ouviu até aqui, realmente você gosta de lixo. Então, muito obrigado. Fiquem com Gadu e Podcast Ócio. Vida ociosa na madrugada. Cara, eu gostei disso. Vou começar a usar essa merda. É um claro plágio no Altas Horas. Mas foda-se. Globo tá aí pra ser plagiada.